Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário, também pelas mídias sociais e pelos veículos de comunicação, a minha cordial saudação. Fazer política nos dias de hoje é um desafio. As eleições de cada ano parecem não mais saciar o desejo da sociedade. Hoje, nós estamos encerrando a última sessão ordinária de 2019. A próxima já será em 2020. É, 2020. Último ano dessa administração, que já completa 7 anos de governo, e dessa Câmara, 3 anos de governo e de mandato. Infelizmente, nós estamos longe de vivermos no município ao qual nós sonhamos. Os poderes executivo e legislativo, eles devem andar sim de forma sincronizada, porém independente, para cumprirem seus papéis e obrigações. Essa casa, ela precisa, eu volto a insistir, ela precisa aperfeiçoar-se em discutir com seriedade e responsabilidade os projetos aqui apresentados. Nós precisamos evitar correrias de projetos entregues no apagar das luzes, trazendo às claras para a comunidade aquilo que realmente está proposto e em exame nessa casa. É com esse agir que preservaremos a integridade e independência dessa casa, discutindo e votando os interesses do povo e do município de forma imparcial e afastada de qualquer interferência ou intervenção do executivo, especialmente quando se tratar de barganhas, de decisões para simples permuta de voto por cargos e ou favores. Aliás, essa casa, ela deve confirmar-se como a voz do povo na busca da moralidade política, afastando em definitivo de Taquara as negociatas que só levam ao descrédito dos políticos. Cabe a nós a coragem de erradicar essas práticas espúrias, tão comuns e corriqueiras em todo esse país. Essa casa, ela não pode ser palco de teatro, como foi há poucos dias atrás. Tão menos, devemos dar voz e ouvido a fake news e menos ainda querer trazer debates pessoalizando as discussões dentro desta casa. Em muitos momentos fui atacado de forma pessoalizada e isso eu não aceito e nem permito a ninguém. Eu não estou aqui para falar de questões pessoais e para pessoalizar. Eu estou aqui para defender o interesse das pessoas, da comunidade, do coletivo, e não de si próprio, de partido político ou de uma minoria. Nós precisamos devolver a transparência da gestão pública. Por falar em transparência, eu apresentei projetos de lei que devolveriam ela em relação à saúde. Mas, infelizmente, essa casa preferiu manter o modelo de gestão atual. Em relação à transparência, a ideia era trazer a publicação da lista de espera de consultas, de exames e de cirurgias, derrubado. A ideia era trazer a divulgação da lista dos médicos que estariam trabalhando no plantão, derrubado. E, por último, a lista de remédios, a qual, por estratégia política, retirei na noite de hoje e, assim, pretendo apresentar no ano que vem. Tivemos o verdadeiro tapinha nas costas, o beijinho no coração e a enganação da população. Em um mês, ou melhor, menos de um mês, a ponte do Rio dos Sinos, ela sofreu mais de 6 tentativas de assalto e mais de 6 assaltos. Por uma decisão tomada de forma exclusiva pelo Dyer e pelo governo do estado, e não por indicação de vereadores dessa casa, Odair resolveu desligar as sinaleiras e colocar as lombadas até que se concluíssem os serviços. E aqui eu quero cumprimentar o Odair, porque aparentemente ele acertou na sua decisão. Prova disso é que de lá para cá, 6 tentativas em apenas um mês, nós tivemos apenas uma tentativa. E quero aqui externar o cumprimento ao governo Eduardo Leite, que depois de 7 anos, passando pelo governo do PT, passando pelo governo do Sartori, em menos de um ano, está concluindo as reformas da ponte, entregando a ponte para a sociedade, como deveria ter sido feito há alguns anos atrás. Temos ainda a conclusão, e eu encerro, presidente, a conclusão se aproximando da duplicação da ERS 239 entre a 020 e o Arroio Tucanos, com poucos recursos, o Estado cumprindo com o seu papel em meio à nossa comunidade. Desejo a todos os senhores e a todas as senhoras um excelente Natal, com muita paz no coração, cheios de renovação. E que 2020 nós sejamos brindados com a esperança da renovação e de dias melhores para Taquara.